eu quero voltar ao princípio de tudo. Voltar ao passado em profunda reflexão. Preciso lembrar onde errei, onde tropecei, e num ato de fé assumir tudo aquilo que pratiquei. Eu quero e preciso urgentemente me consertar. Já não dá pra suportar o vazio que em minha alma está. Preciso chegar, me adeus, renunciar os anseios meus, tomar posse do que ele oferece aos filhos seus. Quero me refazer, não apenas me convencer que preciso de Jesus, que ele é a minha luz, meu bem querer. Quero me refazer, não apenas me convencer que preciso de Jesus, que ele é a minha luz, meu bem querer. Eu quero e preciso urgentemente me consertar. Já não dá pra suportar o vazio que em minha alma está. Preciso chegar, me adeus, renunciar os anseios meus, tomar posse do que ele oferece aos filhos seus.